representa execute, certo? O encontro aqui hoje no Beat Louco de DC diz a questão que está ouvindo aí. Participação inédita. Vai segurando, João. Não, o que que o sistema quer? Fala que não presta, mas não sai do nosso pé. Rap de favela nunca cai, sempre vai. Nunca sai da cabeça de quem mora, né? Se bom malandro é, de periferia é. Sonha alta, correria, dê no que der. No clima de perigo e no compasso bandido, o futuro é um menino, confuso, perdido. Sorrindo feliz, olha a fita que eu fiz. Leva pedra na boca enquanto escorre o nariz. Eu não tô feliz e nem por isso eu vou parar em cima de um pontilhão e me jogar. Preferível sonhar, buscar, realizar. Quem viver, verá, pode esperar. Canalha conosco, dança diferente. Só rola do louco no meio da gente. Tenente, soldado, sargento, sai quente. Nosso rap é vagabundo e de alta patente. Então vem com a gente, se você entende, é o suficiente. XQ, filha da puta, XQ. XQ, filha da puta, XQ. XQ, filha da puta, XQ. Do sargento abusado que só quis zoar, quis fuder, me jogar no B.O. Assinar o que não devo assinar. Só um piricutico e nada a declarar. Ratazana quer bater, humilhar, prender. Na fúria, no ódio, é cheio de querer. Não provoco, falo nada, mas penso, vá a merda. Eles querem sangue, só esperam pela brecha. Periféricos, na mira do sistema. De repente algum mano seu sai de cena. Entra na pancada, cada cacetada dada. É você sofrer pra eles darem risada. Quem não se revolta, quem leva na moral. Abuso de poder, covarde, banal. E o rap liga os loucos pra não vacilar. Que tem que ter responsa em qualquer lugar. XQ, filha da puta. XQ, filha da puta. XQ. XQ, filha da puta. XQ. Defenda-se, boy, tu, cê tá cercado, é foda fugir. Abandonar o barco, herói você não é, não pode nem quer ser. Responsável, mas só pensa no poder. Você vive na lua, cidadão rico. Bebe, fuma, come, dorme, correria, compromisso. Baseado nisso, você pensa, eu tô na paz. Eu tô na paz e que se f*** quem vem lá atrás. Cospe no mendigo, faz banquete pra cachorro. Ignora da risada de quem pede socorro. Borra a cueca quando vê um sangue bom. Te toca na cabeça e pá, de jaquetão. Suspeita-se de mim, o vagabundo original. Canto rap ao vivo na favela ou na central. Bem direcionado ao pensamento rápido. É puro ácido, é puro ácido.